ZYC 487, Rádio Senado Brasília, FM 91,7 MHz. Em São Luís, 96,9. João Pessoa, 106,5. E em Manaus, 106,9 MHz. Rádio Senado. A Rádio Senado apresenta a seguir mais um programa da série A Música Erudita e Seus Mestres. A reprise faz parte de nossas homenagens ao comunicador e senador Arthur da Távola, importante nome da cultura e da política, falecido em maio de 2008. Estes acordes de violoncelo abrem de modo ao mesmo tempo triste, doloroso e intenso uma das últimas obras de Gabriel Fauré, o seu trio para piano, violino e violoncelo em ré menor. É uma obra concluída em 1923. Fauré morreria em 1924 e após esse trio ainda escreveria um quarteto de para cordas exclusivamente, já que os outros dois quartetos que escreveu são para piano e cordas. A crítica da época, a meu juízo, foi muito pouco compreensiva com essa obra. Apontam nessa obra já uma certa fraqueza. Fauré morreu idoso. Ele é um homem que atravessou praticamente todo o século XIX para morrer em 1924, e portanto, quase que uma quarta parte do século XX. Três partes do século XIX e um pouco menos do século XX. Eles encontram essa uma obra considerada assim com menos força. Eu quero pessoalmente discordar dessa opinião crítica e creio que o final do ano, do final do século XX, trouxe uma recuperação desse trio pela modernidade do mesmo, apesar de ser em 1923, sem a adoção já de avanços que a música havia tomado com Stravinsky, com Honegger, com especialmente os dodecafonistas. Enfim, ele é uma obra que mantém o charme forreniano inteiramente, tem dissonâncias absolutamente peculiares e retira de um trio, que é sempre uma organização imperfeita de quatro instrumentos, a organização perfeita é a do quarteto, que é completa, digamos assim, do ponto de vista musical. Ele retira sonoridades inusitadas, andamentos e ritmos que eu considero modernos para o seu tempo e que influenciaram muito a música do restante do século XX. Por exemplo, eu encontro entre a obra de Piazzolla, que estudou na França, e esse primeiro movimento do trio, algumas afinidades que evidentemente seriam uma influência desse trio sobre Piazzolla, apenas para dar um exemplo. Ele tem sim uma tristeza latente, já era um Fauré bastante idoso, muito vivido, um homem de grande sabedoria, já surdo. Enfim, um músico em final de vida, de uma vida de extrema dedicação à música, de alta qualidade moral, de alegria de vida, de seriedade, de trabalho, de muito trabalho, seja como organista da Igreja da Madeleine durante muitos anos, seja como professor e depois diretor do Conservatório de Música de Paris, professor de Ravel, por exemplo, e de tantas pessoas das gerações mais novas do que ele. Esse homem que foi do século XIX, foi do século XX, a meu ver, não enfraqueceu-se na velhice. E esse trio é uma obra altamente qualificada. Ele é em ré menor e leva o opus 120, dividido em três movimentos. Nós vamos ouvir em seguida o primeiro movimento, que é um allegro ma non troppo, na duração de 6 minutos e 20 segundos. Este foi o primeiro movimento do trio para piano, violino e violoncelo em ré menor, opus 120 de Gabriel Fauré, intérpretes Jean-Philippe Collard ao piano, Augustin Dumais ao violino e Frédéric Lodéon ao cello. O segundo movimento desse trio, belíssimo como melodia, altamente reflexivo, típica obra madura, mas de uma maturez sem desespero, sem mágoas da vida, apenas uma observação, talvez docemente melancólica, se posso usar essa expressão, da vida. Esse segundo movimento é um andante, aliás, é um andantino, que abre com o cello quase no registro de viola, porque ele toca assim um pouco mais alto, mas logo as inter-relações com o piano e o violoncelo mesmo se interpõem numa forma originalíssima de contraponto. E os instrumentos em pé de igualdade. Até que, a certa altura, vocês vão perceber, há um solo bastante melodioso e muito bonito do piano, acompanhado pelas cordas graves, quer dizer, no caso o violoncelo, numa espécie de conversação madura de pessoas idosas. É uma metáfora que posso fazer? Raros uníssonos aparecem nesse segundo movimento. A sonoridade precisa ser observada porque ela é original, única. Aliás, Fauré, na sua obra de câmera, possui uma sonoridade geral da obra absolutamente peculiar, própria e inimitável. As frases musicais são longas, numa espécie de continuidade da variação do tema. Vamos, então, ouvir este segundo movimento, originalíssimo, com o que eu chamaria de um som ao mesmo tempo moderno para os anos 20 do século 20, romântico e clássico ao mesmo tempo, pois assim era Gabriel Fauré. Thank you. Sinal-se 487, Rádio Senado Brasília, FM 91,7 MHz. Em São Luís, 96,9. João Pessoa, 106,5. E em Manaus, 106,9 MHz. Rádio Senado. Estamos ouvindo a música erudita e seus mestres. A reprise faz parte de nossas homenagens ao comunicador e senador Arthur da Távola, importante nome da cultura e da política, falecido em maio de 2008. Este terceiro movimento, a meu juízo, joga por terra os críticos que logo da estreia dessa obra, que foi por volta de 1925, e mesmo em grande pedaço do século XX, consideraram uma obra da velhice fraca, frágil, quando ao contrário o terceiro movimento é, primeiro, moderníssimo para a época, com síncopes interessantíssimas. E eu repito aqui que elas lembram certas síncopes usadas anos depois na música de Piazzolla. Possui ao mesmo tempo um clima de mistério numa atividade rítmica intensa e variável que exige bastante técnica e precisão na execução ou nos instrumentistas. O piano aparece um pouco mais no terceiro movimento, porém, democraticamente, como era, aliás, da formação de Fauré, tanto o piano é protagonista como acompanhador. As melodias e as harmonias já contêm rebeldias típicas dos inícios do século XX. Isso para um homem que vem da segunda década do século XIX. Por aí, imagine. O movimento central desse trio, desse final, desse último movimento, desse Allegro Vivo, parece multiplicar os instrumentos. Vocês vão perceber tais as inter-relações entre eles. A duração dessa gravação com os mesmos intérpretes é de 4 minutos 46 segundos. Thank you. Ouvimos assim, por inteiro, o trio para piano, violino e violoncelo em Ré menor, opus 120, uma das últimas obras de Gabriel Fauré, nos movimentos Allegro ma non troppo, Andantino e Allegro vivo. Intérpretes ao piano, Jean-Philippe Collard, ao violino, Augustin Dumeux e ao violoncelo, Frédéric Lodéon. Dentre o que se disse da obra de Fauré, alguns adjetivos, alguns qualificativos vão se impregnando pouco a pouco no entendimento das pessoas. Por exemplo, o de música íntima. A música de câmara já é por sua natureza íntima, mas aqui no caso trata-se de uma intimidade pessoal, de algo feito para uma entrada em si mesmo, para um exercício de vida interior. Para outros, ela é uma música em que predomina o charme francês de uma maneira gloriosa e superficial. Opinião, aliás, com a qual eu não concordo, a da superficialidade. Um homem que escreve um Requiem, como o Requiem de Fauré, jamais optaria pela superficialidade. Fauré é, sim, um grande construtor musical, um príncipe, um mestre da harmonia, nos anos agônicos da harmonia, que viria a ser violentamente trocada, alterada, evoluída, se quiserem, involuída, se quiserem, em todo o século XX. Ele era um guardião da harmonia clássica, sem, ao mesmo tempo, deixar de ser moderno. Outra característica que me parece bastante interessante a destacar é o caráter de sutileza. Tudo em Fauré é proposto, não é imposto, nem é apenas exposto. Não estou fazendo um jogo de palavras. Fauré propõe, como os impressionistas propuseram, os impressionistas que são nascidos depois dele. Ele foi professor de Ravel, como eu já disse, como se sabe, e além de professor, um professor muito querido por Ravel. O fato é que da segunda metade do século XX, particularmente nos anos finais, surgiu uma redescoberta da finura da obra de Gabriel Fauré, e nesse sentido, pelo fato de que ele não escreveu sinfonias, escreveu um concerto para violino que ficou interrompido, e escreveu apenas duas óperas que são praticamente impossíveis de serem encenadas pelo tamanho, pela grandiosidade, pelo número de pessoas em cena, ele ficou mais famoso mesmo com algumas pequenas obras, e parece que a consagração musical vem com quem escreve sinfonia, com quem escreve ópera ou grandes corais. Ele escreveu o Requiem, como uma obra chamada maior. O resto são pequenas obras, pequenas joias que misturam o que os impressionistas queriam, que tem traços do romantismo do século XX e vai buscar as suas bases na harmonia clássica. É uma junção notável que gera uma música original, curiosa. Nós vamos agora ouvir a sonata para violoncelo e piano, número 2, em Sol menor. É uma obra na qual o primeiro movimento, um allegro, aqui com a duração de 6 minutos e 20 segundos, tem um frescor, uma limpeza, um humor, ao mesmo tempo delicado e melancólico, de absoluta beleza. Vamos ouvir. Thank you. Ouvimos o primeiro movimento, Allegro, da sonata para violoncelo e piano número 2, em Sol menor, opus 117, obra dos anos finais de Gabriel Fauré, na interpretação de Jean-Philippe Collard ao piano, Augustin Dumay ao violino e Frédéric Lodéon ao violoncelo. Gravação de 1976. O andante desta sonata é muito forte do ponto de vista emocional, embora sem nenhuma violência e sem nenhuma grande eloquência. Mas os acordes, sobretudo os acordes graves do violoncelo, como que sangram o ar, ou como que tocam células mais sensíveis do nosso organismo. O resto é muito interessante, é o contraste, ou seja, os outros instrumentos operam numa pacificação desse sangramento, numa espécie assim de cura, de cicatrização, de busca de compreensão do sofrimento. É uma obra extremamente subjetiva, de grande finura e de grande alcance musical, ademais de ter a vantagem de uma facilidade na audição que a torna ainda mais bela. O trabalho do violoncelo aqui é brilhante. Vamos então ouvir o segundo movimento, o andante, da sonata para violoncelo e piano número 2 em Sol menor, opus 117 de Gabriel Fauré, na duração de 7 minutos e 25 segundos. Thank you. Esse foi o Andante da Sonata para Violoncelo e Piano número 2 em Sol menor, opus 117, de Gabriel.